A mulher é uma incógnita, um monumento à dúvida. Num dia é linda, no outro, mais ainda. A mulher é brisa, é perfume de flor, é viço da vida, doce do mundo. A mulher é notícia boa, é colírio, deslumbramento, é desejo esculpido, poesia. A mulher é linda, sempre.